Olá, sou Flávio Conrado, editor da Novos Diálogos. Estamos estreando o podcast Diálogo com os Autores, cuja ideia é dar para você, leitor, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o autor e sobre o livro recém-publicado. Nessa primeira edição, apresentamos Alexandre Brasil Fonseca, autor do livro Relações e Privilégios, Estado, Secularização e Diversidade Religiosa no Brasil. Este livro faz parte da coleção Protestantismo e Sociedade. Alexandre Brasil é o atual diretor do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da UFRJ, e foi lá que aconteceu essa breve conversa que você ouve agora. Sou formado em graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, início da década de 90. Depois eu fiz mestrado em Sociologia também na UFRJ, e em seguida doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo, na USP. Em 2008, 2009, fiz pós-doutorado em Antropologia da Alimentação na Universidade de Barcelona, em Espanha. E hoje trabalho no Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, na minha formação, desde a graduação, eu me envolvi em pesquisas na área de Sociologia da Religião. Isso foi de 91 até 2008, 2006, de forma bastante intensa, e desde 2006 eu tenho atuado e também me dedicado bastante a discutir sociologia da educação, sociologia da ciência e sociologia da alimentação. Então, eu tenho aí um pouco, a partir de 2004, 2003, eu comecei uma guinada na minha carreira em termos de abordagem e tenho me dedicado a essas outras áreas, ainda olhando e trabalhando um pouco com o tema da religião. Então, esse livro, ele reúne a primeira parte da minha tese de doutorado. Meu doutorado foi sobre secularização e democracia no Brasil. E a parte que ficou como sendo o livro é um pouco uma tentativa minha de fazer um levantamento histórico sobre a relação entre o Estado brasileiro, desde a formação do Brasil, antes do Estado brasileiro ser Estado, né? Desde a colônia brasileira, relações com Portugal, um foco principalmente na proclamação da República, na divisão Igreja-Estado, separação Igreja-Estado, e a recente história brasileira, século XX. Então, o foco é final do século XIX, século XX seria a ênfase principal, e um pouco para circunscrever e contextualizar a discussão que eu faço na tese, então, que não está no livro, que é a segunda fase, que seria uma presença na política de grupos evangélicos mais constituídos. Para entender essa presença, esse momento atual, que hoje em dia continua bastante relevante, vi de eleições agora em 2010, com toda a pressão em cima da candidatura da Dilma e do Serra em relação ao aborto, e discussões que certos grupos religiosos levantaram, além de reuniões com grupos religiosos e a presença de partidos, PRD, PSC, que tem na sua liderança e praticamente em toda a sua estrutura figuras religiosas. Enfim, essa discussão da relação entre partidos políticos, Estado brasileiro, ações do Estado em prol, contra, a partir, em discussão com grupos religiosos, vendo isso hoje em dia como se dá, a proposta do livro e dessa parte da minha tese era ver na história brasileira como isso se deu. De que forma, desde 1500 até 2000, né, a parte que o livro trata, o Estado brasileiro se comportou em relação à religião. E aí, no caso, um exercício que foi bastante extenso, é não só focar na relação com a Igreja Católica, mas pensar com as religiões afro-brasileiras, com o espiritismo, com as igrejas evangélicas. Então, o livro tenta dar conta das diferentes confissões religiosas e de que forma essas confissões tiveram acesso ou não ao Estado brasileiro e como se deu esse acesso, como se deu essa relação. Um processo interessante, acho que, para ter uma ideia dessa discussão, da importância de olhar para as diferentes religiões, foi o processo de escolha da foto da capa do livro. Então, observando os arquivos do CPDOC, foram encontradas dezenas de fotos, centenas de fotos, com lideranças políticas brasileiras, de vários momentos da história, com lideranças católicas. Isso tem em profusão. Com protestantes, se achou bem menos, mas algumas fotos foram identificadas, e muito na época do Geisel, que era luterano, de visitas, seja dele ou da esposa, em eventos da igreja luterana. E judeus, você tem uma ou outra foto também, nesses cento e poucos anos de história aí que o CPDF cobre, mas não se achou absolutamente nada sobre religiões afro-brasileiras e Estado brasileiro, pensando em República Velha, Estado Novo, século XX, provavelmente. E aí, pensando em termos de políticos hoje, talvez a gente ache muita coisa durante a campanha eleitoral, mas depois de eleito também acho que é mais difícil. Eu não cheguei a fazer esse levantamento na Agência Brasil, lá do governo federal atual, mas é uma coisa que eu fiquei curioso, porque não se tem nada, e hoje em dia, pensando, você pensa, foto de Lula com afro-brasileiros, né, grupos, tem alguma coisa, mas tem provavelmente muito mais da época de campanha do que da época dele, presidente da República, recebendo determinados grupos, enfim. Então, dá conta dessa diversidade, dá conta dessas relações das diferentes igrejas com o Estado na história brasileira, um pouco foi o objetivo do livro e é o objetivo do livro. E é uma tentativa de pensar e de refletir historicamente como se dá essa relação igreja-Estado na história do Brasil republicano. Acho que dentro da história brasileira você tem uma criminalização da religião afro, que é uma marca até muito recente. Então, a gente vive uma democracia, a gente vive num país sem racismo, todo mundo gosta de todo mundo, mas uma pessoa que era adepta, ou que é adepta, era, né, isso mudou, mas mudou recentemente, que era adepta ao candomblé, à Umbanda, para abrir um terreiro, tinha que ir na polícia cadastrar o terreiro. Então, você tem uma forma de tratar que passa por preconceito de cor de pele, mas também por preconceito econômico, né? A Igreja Católica não é a foco, mas acaba, obviamente, ocupando grande espaço devido ao volume de coisas que tem sobre isso. Acho que a história brasileira era muito curiosa, e não só brasileira, como a América Latina toda, no processo que foi proclamações das diferentes repúblicas, processo de separação da Igreja e Estado, e de que forma a Igreja Católica atuou para tentar retornar um prestígio que ela tinha no passado nesses governos nacionais. Então, você tem conflitos armados, você tem um período que não tem missa na Igreja Mexicana, o Papa escreve uma epístola para a Igreja Mexicana, devido a um processo muito intenso de negociação e de disputa entre Igreja Católica e Estado republicano secular. Esse período? Início do século XX. Uruguai é outro exemplo muito significativo, onde, no caso, foi o último Estado a declarar a separação Estado-Igreja na América Latina. E aí é interessante que você, olhando a história do Uruguai, e também isso do livro é um pouco observando na América Latina como se desses processos, no Uruguai demora mais tempo, e aí eu atribuo isso a uma liderança católica muito forte e muito hábil. Mas morrendo essa liderança católica, eu diria, a reação dos grupos preocupados com o Estado secular, ou pensando numa ideia de modernidade, contrários à própria monarquia, e a Igreja Católica inicialmente a favorável à monarquia, né, no final do século XX, XIX, você tem uma reação desses grupos capitalistas, liberais, como a gente queira chamar, que faz uma separação da igreja com o Estado no Uruguai, que é muito violenta. Né? Você tem o fim dos feriados religiosos, fim dos prédios religiosos, retirada de imagens religiosas de prédios públicos, mudança de rua que tinha nome religioso. Então, se demora mais para acontecer isso no Uruguai, quando acontece, acontece de uma forma muito violenta e muito significativa. No Brasil, acontece efetivamente uma separação da Igreja e Estado, Porém, a Igreja Católica, aqui no início, ela fica um pouco sem saber o que fazer, um pouco atordoada, ela acaba aproveitando esse início do século XX, pós-separação, para repensar e definir um pouco o seu lugar e se reestruturar internamente. E duas grandes posturas são assumidas ou são entendidas. Por um lado, que se defendia o retorno ao povo, uma relação direta com o povo, né, que seria uma mudança por baixo, e por outro lado, uma que defendia uma mudança pelo alto, né, fazendo-se aproximações com o governo nacional. E aí, nesse processo, acaba ficando essa postura de uma mudança por alto, de uma retomada, de uma aproximação com o poder pelo alto, via uma perspectiva que era assumida pelo Cardeal Lenghi, que era o bispo aqui do Rio de Janeiro, que era uma figura também extremamente hábil e que, no contexto do governo Vargas, retoma a aproximação da Igreja Católica com o Estado brasileiro. Então, de início do século XX até a década de 30, você tem um período aí, 20, 30, você tem um período em que o Estado brasileiro, de fato, apresenta uma separação entre as religiões, né? Dentro de uma lógica que está rolando no mundo inteiro. Então, nesse período que a Igreja Católica ficou um pouco afastada da relação, todas as religiões não tiveram acesso direto ao poder, você tem experiências interessantes, como, por exemplo, a contribuição da Igreja Presbiteriana em São Paulo com o ensino público, né? Porque a Igreja Presbiteriana tinha um colégio, o Colégio Presbiteriano, que depois virou o Mackenzie, e eles adotavam, sei lá, década de 20, metodologias de Dewey, que foi uma referência em termos de educação, de mudar, por exemplo, introdução de educação física, laboratórios para atividades práticas, turmas mistas com meninos e meninas. Acho que a universidade tem uma contribuição grande a fazer à sociedade, e infelizmente nem sempre a universidade é competente para disseminar os seus textos e estudos. O trabalho acadêmico, por mais às vezes que possa ser entendido como hermético, nem sempre é hermético. Eu acho que a editora está tendo uma boa iniciativa em identificar alguns trabalhos que são relevantes e que tiveram uma contribuição, seja no passado ou ainda hoje, não tenho dúvida disso. E no caso desse meu livro específico, por seu levantamento histórico, o fato de eu ter sido feito em 2002 acaba não tendo grande diferença, porque o foco dele é do final do século XIX, olhando até 1500 rapidamente, mas ele começa na Proclamação da República e vai de forma bastante sistemática até a Constituinte, 86, a Nova República, né? Então, da Proclamação até a Nova República, ele tenta esmiuçar e acompanhar como as diferentes religiões se relacionaram com o Estado brasileiro e de que forma a história brasileira republicana foi vivenciando cada vez mais de forma concreta uma realidade de pluralismo religioso. Eu acho que o Brasil democrático do século XXI foi o espaço onde se viu efetivamente o pluralismo acontecendo no Brasil, onde mais do que variações do cristianismo, no caso evangélicos e católicos, começaram a aparecer na sociedade de uma forma geral. Esse material, ele vai estar disponível e vai ter um foco, aí, um alcance, creio eu, entre segmentos da Igreja Evangélica Brasileira. E, pelo pouco que eu conheço aí, sem ter dados mais concretos, a impressão que eu tenho é que são segmentos que já têm uma vivência acadêmica e uma caminhada intelectual e que certamente terão acesso a materiais que, às vezes, infelizmente, não estão tão acessíveis. Então, o pessoal que está em seminário, o pessoal que é liderança de igreja, juventude que está aí querendo ter mais informações, certamente o acesso simplificado a essas teses, dissertações produzidas em universidades bastante interessantes e por gente, modéstia à parte, bastante interessante, acho que é muito rico. Acho que todo qualquer processo de acessar a informação e a internet nos últimos anos tem sido esse espaço, é válido, né? Acho que da mesma forma que os cristãos de Bereia checavam tudo que chegava até eles, é importante que chegue até eles. Então, é um público que merece e que deve ter acesso a... Você tem um espaço que é a Novos Diálogos, que tem já bons artigos, vídeos, blogs, entrevistas, etc, etc, etc. Agora tem trabalhos mais extensos, trabalhos de fôlego, que alguém demorou 4, 6, 3, 2 anos produzindo e que tem resultado. Você acabou de ouvir o podcast Diálogo com os Autores. Conheça os livros da editora Novos Diálogos acessando o site www.novosdialogos.com. Até a próxima edição!